Sejam bem-vindos ao Fey Love. Olá, queridos falhantes no amor, tudo bom? No programa dessa semana, Tiffany retorna com mais uma de suas histórias. Ela nos conta como deu perdido no professor de karatê taradão. Você pode estar enviando sua história para o nosso e-mail falhandonoamor@gmail.com ou através do nosso site falhandonoamor.com. Não se esqueça de curtir a nossa fanpage, seguir o nosso Twitter e o nosso Instagram, @falhandonoamor. Vamos para a nossa história e até a semana que vem com mais um Fey Love. Uma vez, né? Eu lembro dessa história, morro de rir. Eu conheci um cara e ele ficava falando que ele era professor de karatê. Aí só que eu ficava com medo, né, de encontrar com os caras assim. Então sempre eu marcava em lugares assim, públicos e tudo mais. Aí lembra ali onde a gente trabalhava, no Brasil? Aí eu falei pra ele assim, pra gente se encontrar naquele McDonald's ali do lado. Aí a gente se encontrou lá, né? Aí tá a gente conversando e a gente já tava conversando há semanas lá pelo Bar do Sol, tem gente estranha. Aí a gente conversando há semanas, aí pegou. a gente se encontrou lá naquele McDonald's e tal. Aí eu tava, não sei se você lembra, eu saía de saia, né? Aí eu tava com a saia assim, ele foi e jogou o ketchup na minha perna. Aí eu olhei assim pra cara dele assim, ele foi e lambeu, na frente de todo mundo, velho. Aí eu olhei pra cara dele assim, eu falei, oxe, você tá doida? Aí ele ficou assim, eu falei, ah, eu vou lá no banheiro lavar aqui. Ele ficou, você é muito gostado. Ficou fazendo bem assim, velho. Eu fiquei morrendo de vergonha. Aí eu peguei, falei assim, eu vou lá no banheiro. Fui no banheiro, fui embora, piquei a mula. Aí ele falou assim, tô te esperando aqui até agora, porra. E não sei o quê. Aí eu falei, eu peguei e bloqueei ele. Tá doido, é cada gente perturbada ali naquele bar do velho.